É, alô você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono Sete, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube Extra. Esta que eu acho que é a 12ª edição, com tudo sobre o início da terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo. Os grupos vão se definindo e você acompanha tudo aqui, é claro. A gente tem programa para você todos os dias de Copa do Mundo. A gente vai passar para você tudo o que acontece no Mundial da Rússia. É muito importante que você comente aí embaixo o que você está achando no nosso programa, desse nosso projeto, desse nosso podcast. Deixa aí embaixo, importante pra caramba pra gente o seu comentário, tá certo? Então comenta aí, não tem vergonha não, pode deixar, fala o que você tá achando, que agrega muito aqui pra gente. Vamos também compartilhar com os amigos, obviamente, é muito importante também o seu compartilhamento, nos ajuda muito a chegar até mais pessoas e também ao Rio Vox Esporte Clube, que é ser cada dia mais e mais, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, vamos falar então hoje dessa primeiro dia de terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Tem Portugal e Irã, tem Espanha e Marrocos, tem Uruguai e Rússia e Egito e Arábia Saudita. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Vamos falar desses quatro jogos, sem mais delongas. Sobe o som, DJ, porque tá no ar o Rio Vox Esporte Clube Extra. Vai lá! Vamos falar do duelo entre Uruguai e Rússia. Rússia e Uruguai, jogo que realmente vale o primeiro lugar no grupo. Valeu o primeiro lugar no grupo, já que o Uruguai ficou com a vitória, ficou com a primeira colocação do grupo A da Copa do Mundo. Uruguai, campanha perfeita até aqui, hein? 3 jogos, 3 vitórias, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido. Muito boa a campanha Uruguai. Aí eu tava muito curioso para ver essa partida, para ver como que a Rússia se portaria diante do adversário teoricamente mais qualificado que ela, né? O time do Uruguai realmente é um time interessante, é um time que tem bons valores, é um time que joga um futebol melhor do que os outros adversários que a Rússia pegou e passou o carro. Mas não deu jeito não, não deu jogo para a Rússia não. O Uruguai fez 3-0, gol do Suárez, gol do Cavani. O do Suárez de falta, o Cavani fez um gol chorado debaixo do gol, cansou de perder gol o Cavani também nesse jogo. E o terceiro, aliás, o segundo gol, né, do Cavani foi o terceiro. O segundo foi no chute do Laxalt, que bateu em um jogador da Rússia, bateu no outro, enganou o Akinfev. 3-0, a Rússia realmente não foi páreo para a equipe do Uruguai, e eu acho que deve ficar na próxima fase também. A Rússia não deve aguentar nem França, nem Espanha, nem Portugal, e acho que nem o Irã, viu, que o Irã também está jogando um pouco melhor, mas eu acho que é válido só a festa que eles fizeram nos dois primeiros jogos. A Rússia foi bem nos dois primeiros jogos, e no terceiro tomou essa paulada do Uruguai. Uruguai que não tinha ido tão bem nas outras partidas com os adversários um pouco melhores, né, talvez tenha jogado pro gasto mesmo. Hoje o Uruguai jogou bem. Poderia ter feito até mais, num escanteio com a Arrascaeta, bateu direto no gol, que Kimfev tirou. Então, quer dizer, teve outras oportunidades, sim, com o Cavani também, que perdeu um caminhão de gol. E o Uruguai chega um pouco melhor, né? Chega com... não um pouco melhor, né? Chega bem empolgado para essa segunda fase, com a campanha perfeita até aqui na Copa do Mundo Rússia. 3 jogos, 3 vitórias. Uruguai vai longe? Não sei também. Vem, teoricamente, pega adversários de maior calibre, como, por exemplo, a Espanha e como Portugal. Apesar de Portugal ser uma equipe em que, teoricamente, seja um jogo mais igual, tem o Cristiano Ronaldo, que desequilibra as ações para o lado dos lusos. Então, é complicado a gente falar alguma coisa. Vamos esperar acabar a fase de grupos e a gente analisa jogo a jogo das oitavas de final. Pode vir o Irã aí, que daí o Uruguai seria extremamente favorito mais uma vez. Mas vamos ver. Bom jogo hoje da seleção uruguaia. Jogou o que realmente a gente espera. E, como eu vi o pessoal falando no Twitter, né? O melhor jogador do Uruguai, ele não entra em campo e tá de muleta, que é o Oscar Tabárez, né? O cara que renovou realmente tudo o que a gente conhece de futebol uruguaio. O Uruguai ficou de 2002, 2006, ali num baixo astral tremendo, né? Nem foi pra Copa de 2006. Voltou em 2010 e desde então é uma seleção renovada, uma seleção forte, uma seleção que joga, tenta jogar bem, né? Então, o Uruguai pode sim avançar às quartas de final. É difícil porque pega dois adversários europeus que teoricamente, são um pouco, ligeiramente mais fortes que a seleção uruguaia. Mas quem sabe, né? Tem chance sim. Vamos falar do próximo jogo desse grupo. Vamos falar de Egito e Arábia Saudita. Jogo que ninguém liga, mas como temos que falar de todos os jogos, vamos falar dessa partida aqui também no Vivox Esporte Clube Extra. Aguenta aí! Agora é hora de falar de Egito e Arábia Saudita. Jogo que eu não assisti, vi os melhores momentos e olha essa seleção do Egito, que coisa, viu? Deve ser a situação interna da seleção do Egito, deve estar horrível, porque o Salah fez o gol e não comemorou. É, dizem que há um rompimento entre seleção egípcia e Salah. Aí, pelo amor de Deus, né? Tem que mandar para casa do chapéu também o pessoal da seleção egípcia, né? Pô, vai ter uma rusga com o seu principal jogador, o único jogador que presta na sua seleção, e os caras vão realmente querer arrumar confusão com ele. É brincadeira, né? O Egito e a Arábia Saudita entraram eliminados, entraram em busca da honra, né? De ter aí uma equipe, de ter 3 pontos somados na Copa do Mundo. O Egito nem venceu em Copa do Mundo, ainda venceu. Fez um jogo em 38, não conseguiu vencer. Jogou 86, eu acho, ou 90, o Egito, não me recordo, e também não conseguiu vencer, e nem dessa vez, vai ficar pro Qatar se classificar a equipe do Egito, porque dessa vez ainda a vitória não veio. O Egito até abriu o placar com o Mohamed Salah, uma bola que veio para ele, no meio de 2 marcadores e do goleiro ele tocou por cima, fez um bonito gol, mas eu vou tocar um trechinho de uma música aqui, antes da gente falar do restante do jogo, que é mais ou menos o que é o Egito e o Salah, porque tá complicado a situação. Olha só essa música aqui que eu vou tocar a partir de agora. É, pra você ver, então, exatamente isso, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, é isso que é o Salah e o Egito. A Arábia Saudita foi virar o placar, rapaz, a Arábia Saudita virou o marcador primeiro num pênalti. Aliás, outra coisa que é legal da gente falar aqui é que o goleiro El Haddari, né, de 45 anos, entrou em campo nessa partida, foi um dos destaques do jogo, já que, se não fosse ele, a Arábia Saudita tinha feito um 5-6 em cima do Egito, tranquilamente. Ele se tornou o jogador mais velho a entrar em campo numa partida de Copa do Mundo com 45 anos. E ele pegou um pênalti também dos jogadores da Arábia Saudita. Ele pegou o pênalti, não fala aqui quem ele pegou o pênalti, mas no primeiro que ele pegou, né, o cara bateu no canto esquerdo, ele foi muito bem, espalmou, a bola bateu no travessão e saiu. O segundo pênalti com o VAR, o árbitro sul-americano, acho que é o Vilmar Roldan, eu acho que não foi pênalti, né, hein? Ele foi olhar no VAR e ficou convicto no erro dele. Eu não sei se daria esse pênalti, não. E aí houve o gol do... o segundo gol... Tá muito confuso esse texto aqui, hein? Quem escreveu tá de parabéns, viu, Globoesporte.com. O Al-Faraj fez o gol de pênalti e o Al-Dawsari fez o gol num chute cruzado na última bola do jogo. Que fase, o Egito tomou a pressão da Arábia Saudita no segundo tempo, só deu a Arábia Saudita e os árabes voltam para casa aí pelo menos com 3 pontos, né? O Egito vai tentar daqui 4 anos vencer uma partida em Copa do Mundo, isso se classificar, se o Salah continuar jogando pela seleção do Egito, que se suspeita de que ele nem isso vai fazer, vai se aposentar da seleção egípcia. Então, é brincadeira como é a desorganização aí da seleção egípcia. Mas vamos mudar de assunto, que ninguém liga pra esse jogo. Vamos falar dos jogos da tarde, vamos falar de Irã e Portugal, Espanha e Marrocos aqui no Vivox Esporte Clube Extra. Muito bem, vamos falar então dos jogos da tarde, vamos falar de Portugal e Irã, vamos falar de Espanha e Marrocos, a definição do Grupo B, que ficou do jeito que estava, com Espanha na primeira posição e com a equipe do Portugal na segunda posição. Vou falar primeiro do jogo que eu acompanhei, que foi Portugal e Irã. A gente teve um primeiro tempo aí sem muita emoção, né? A gente teve mais ou menos aí só o gol do Quaresma, né? Um golaço de trivela. É, o Quaresma, que tinha muita gente já pedindo o Ricardo Quaresma na equipe desde o primeiro jogo português, viu? O técnico Fernando Santos mexeu e mexeu bastante no time. O Quaresma foi uma das entradas no time. Aliás, o Quaresma é a primeira Copa do Mundo que ele vem jogar, hein? É exatamente. É, podia ter jogado 2006, 2010, 2014, mas a primeira que joga é a de 2018. E um segundo tempo, um jogo que teve VAR pra caramba, hein? O VAR, ele marcou um pênalti pra Portugal, perdido pelo Cristiano Ronaldo. É, Cristiano Ronaldo também é, bicho. Eu não sei se foi muito pênalti isso daí, não, hein, rapaz? Apesar que não precisa ser muito pênalti, precisa ser pênalti ou não, né? Eu não sei se eu daria esse pênalti, não, do Cristiano Ronaldo, hein? No Cristiano... No pênalti, aliás, que o Cristiano Ronaldo bateu e o goleiro, o Beiranvand, fez a defesa, né? E não sei também se eu daria nem o pênalti cometido no Irã, a bola que bateu na mão, se eu não me engano, do José Fonte, eu acho, ou do Cedric, eu não sei exatamente em quem que bateu a bola na mão, não sei se eu daria também, não. O Ansar Farid fez o gol do Irã na última bola, e o Irã teve a chance de ganhar o jogo, rapaz, no último lance da partida, a equipe do Irã teve a bola do jogo na mão, rapaz, que situação, hein, quase o Irã, foi o Taremi, teve a chance da virada aos 48 do segundo tempo e não fez o gol, chutou para fora, a chance de se classificar. O Irã merecia sorte melhor, viu? Eu acho que até se tivesse em outra chave era capaz de se qualificar. Fez bom papel o Irã, aliás, não esperávamos que Portugal e que Espanha tivessem tantas dificuldades nessa chave. As duas seleções tiveram grandes dificuldades contra o Irã e também contra Marrocos, né? A equipe do Irã então termina numa honrosa terceira posição com 4 pontos, rapaz. Que campanha aí da equipe do Carlos Queiroz. Talvez hoje o Irã é a melhor seleção asiática que mais joga futebol. Parabéns, Carlos Queiroz, parabéns, seleção do Irã, que voltam com honra pra casa. Hoje, Cristiano Ronaldo não foi bem, rapaz. Hoje, Cristiano Ronaldo sumido. Ele buscou, mas não decidiu, né? Desperdiçou o pênalti, que seria o do 2-0 para Portugal, né? E quase foi expulso, né? Deram um cartão amarelo, ele quase fica fora das oitavas de final da Copa do Mundo, né? Mas não dá pra cobrar que o Cristiano Ronaldo seja efetivo, jogue o que ele jogou contra a Espanha em todos os jogos, né? Obviamente que a expectativa é essa, mas às vezes acaba não acontecendo. E o assistente de vídeo foi utilizado por 3 vezes pelo árbitro paraguaio Henrique Cáceres. O primeiro para assinar o pênalti no Cristiano Ronaldo, do Exatolai. Depois, a possível expulsão, né, de Cristiano Ronaldo. Ele mostrou um cartão amarelo aí para o craque português. Depois, uma falta em cima do Pouraganji. E o pênalti cometido pelo Cedr, que é o que eu falei, que bateu a bola dentro da área. Não sei, viu? O VAR é ótimo, mas eu acho que ainda tem algumas falhas por meio dos árbitros, não do VAR. O VAR é perfeito, eu acho que tem que ser utilizado, sim. Tem muita gente que reclama, eu tô vendo gente reclamando que o VAR tá sendo usado demais. Mas ele tem que ser usado, sim. Enquanto for para manter, para trazer o resultado correto para a partida, o VAR tem que ser utilizado, sim. E caralho, o VAR não pode ser usado 10 vezes durante o jogo? Pode sim, tem que ser usado, sim. Tem muito comentarista esportivo falando uma baboseira dessa. Então, a seleção portuguesa fica com a segunda colocação do grupo, vai enfrentar o Uruguai. Portugal e Uruguai na próxima fase. Portugal segundo do grupo, Uruguai primeiro colocado da chave. Quase que Portugal ficou com a primeira colocação no geral. Daqui a pouco você vai saber o porquê quando a gente falar de Espanha e Marrocos. Aliás, vamos falar já de Espanha e Marrocos aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Fica com a gente. Vamos falar agora da Espanha e da equipe do Marrocos, rapaz, e o Marrocos mais uma vez fez uma belíssima partida de futebol. O Marrocos merecia um pouco de uma sorte melhor na Copa do Mundo, talvez também vencendo a equipe africana que mais jogou futebol na Copa do Mundo até esse momento, apesar que o Senegal também não foi mal, mas a equipe do Marrocos, mais um belíssimo papel. O Marrocos até saiu na frente com o Butaib, né? O primeiro gol saiu no contra-ataque, bateu no meio da perna do De Gea. E poderia ter feito 2-0 com o próprio Butaib, que perdeu, que chutou em cima do goleiro espanhol. Rapaz, o Marrocos começou frenético a partida, mas a França logo empatou com o Isco que bateu no alto do goleiro marroquino, do El Caju, e sem chances fez o gol de empate. No segundo tempo, mais pressão do Marrocos. Rapaz, o Amrabat bateu uma bola de fora da área que ela caprichosamente bateu na trave. Ia ser um golaço do camisa número 16, do Amrabat. Mas o gol do Marrocos veio com o El Nesri. O El Nesri, zagueiro. Ele é zagueiro, rapaz? Cadê esse rapaz? Ah, não, ele é atacante. O camisa 19, o El Nesri, fez o gol. O cara que entrou no lugar do Butaib fez o gol de cabeça, que colocou a seleção marroquina em vantagem mais uma vez e estava colocando Portugal na primeira posição e a Espanha no segundo. E no finalzinho tivemos o gol em que o Iago Aspas fez de letra, sem chance também para o goleiro El Caju, mas teve ajuda do VAR também. Foram praticamente simultâneos os momentos do VAR, tanto o pênalti de Portugal quanto esse lance aí. Em um primeiro momento, o juiz deu impedimento do Iago Aspas, mas com o VAR corrigiu-se. O capitão, se eu não me engano, da seleção marroquina na partida de hoje, dava condição, Bussuf, eu acho que era o capitão, dava condição para a equipe, o Iago Aspas fazer, e ele fez o gol que deu o empate. Marrocos, mais uma vez, jogando bem, marcando muito bem, sem espaço para a equipe da Espanha, né? Sem espaço da Espanha jogar, né? Mas mais uma boa participação do Marrocos. Eu acho que, assim, é uma eliminação com um ponto que poderia ser muito mais. O Marrocos, se bobear, foi melhor que o Irã e foi melhor que Portugal ainda, em termos de futebol jogado nessa Copa do Mundo. Eu acho que os marroquinos, o técnico Hervé Renard e os seus jogadores devem ficar bem orgulhosos, porque o papel foi bom, foi bonito o papel do Marrocos nessa Copa do Mundo. E agora, o que, que a gente pode esperar de Portugal e Espanha? Portugal e Espanha fizeram um ótimo jogo entre eles, né, o 3x3, talvez até o melhor jogo da Copa até o momento, mas depois sofreram e sofreram muito na mão do Marrocos e na mão do Irã, rapaz. As duas venceram a equipe do Irã por 1x0 com muita dificuldade. Aliás, não, Portugal empatou, né, com o Irã, né? Portugal venceu o Marrocos com dificuldade e a Espanha venceu o Irã. Com grandes dificuldades, depois na última partida empataram. A Espanha empatou com o Marrocos, também com muita dificuldade, e Portugal empatou com o Irã, poderia até ter perdido. O que, que a gente pode esperar, hein? Meu Deus do céu, eu não faço ideia do que esperar dessas duas equipes, porque Portugal vai pegar a Rússia. Eu não sei não, hein, se a Rússia pode passar Portugal, rapaz, não sei não. A Rússia, se jogar um pouquinho de futebol, é capaz de passar Portugal, não sei, acho que é um duelo bem aberto. A Espanha, teoricamente, é favorita contra a equipe... Aliás, a Espanha pega a Rússia, né? Perdão. A Espanha pega a Rússia, a Espanha primeira, Rússia segundo lugar. Então, a Espanha é favorita contra a Rússia. Agora, Portugal, eu não sei não se passa contra o Uruguai. Uruguai, acredito que o conjunto uruguaio é melhor que o conjunto português, apesar de Portugal ter Cristiano Ronaldo, mas... Se Portugal jogar como jogou hoje e o Uruguai também jogar o futebol que jogou hoje contra a Rússia, o Uruguai passa, e eu acho que passa com tranquilidade. Então, esses são os dois primeiros confrontos até o momento da Copa do Mundo da Rússia, das oitavas de final. Primeiro do grupo A, Uruguai pega o segundo do grupo B, Portugal. Portugal mais uma vez passando com dificuldade, né? Na Eurocopa também foi assim, eles foram campeões. Então, olho nos portugueses. E a Espanha, primeiro do B, pegando os donos da casa, os anfitriões russos, os segundos colocados do grupo B da Copa do Mundo, do grupo A da Copa do Mundo, perdão. Então, vamos ver se a gente já tem os horários dessas partidas, porque assim a gente já fala de maneira completa para você, já passa a informação de maneira completa para você, ouvinte do Rio Vox Esporte Clube. Rapaz, amanhã tem grandes jogos na Copa do Mundo, hein? Vamos só ver o que a gente pode esperar. Aliás, aonde vai ser as partidas, né? Às vezes a gente vai enrolar um pouquinho e a gente se perde, desculpa. Ó, Uruguai e Portugal vai ser em Sochi no sábado, dia 30/6, às 15 horas. E Espanha e Rússia vai ser no estádio Luzinski, em Moscou, no principal estádio da Copa do Mundo, às 11 da manhã, com o Luzinski lotado de russo para empurrar a equipe da casa, rapaz. É isso aí. Então, sobe o som, DJ, para a gente encerrar a nossa programação de hoje. E vamos encerrando então o programa de hoje. Eu quero agradecer muito a sua companhia. Você sabe que o programa só existe por causa de você que está ouvindo. Então, agradeço muito de coração vocês que estão ouvindo todo o nosso programa, o Rio Vox Esporte Clube Extra. Fico muito feliz com a sua audiência. Lembrando, deixa aí embaixo nos comentários, não custa nada, é de graça comentar, rapaz. Deixa aí o que, que você acha do nosso programa. O que, que você está achando? Manda para cá, a gente... Gosta de receber comentários do seu feedback? A gente deve mudar alguma coisa? Deixa aí pra gente, que é muito importante. Amanhã, grandes jogos que teremos aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Olha só. De manhã, às 11 da manhã, temos França e Dinamarca e Austrália e Peru. Grupo em que tem ainda alguma coisa a se definir. A Austrália ainda tem chance de classificar. França e Dinamarca, digamos que jogam pelo aquele empate camarada. E às 16 horas, temos a situação da Argentina, o martírio argentino, que pega a seleção da Nigéria, dependendo só de si para se classificar, dependendo somente da sua vitória para se classificar. A Nigéria também depende só de si também para se qualificar. Aliás, a Argentina depende só de si. Uma ova da Argentina precisa torcer contra a Islândia também, que pega a Croácia. A Islândia não pode ganhar a Croácia também. Então, amanhã tem definição, amanhã tem mais Rio Vox Esporte Clube no Rio Vox FM, no 107,9, das 11 ao meio-dia, e mais Rio Vox Esporte Clube Extra, acabando a rodada, já tem programação aqui pra você, já tem o nosso podcast. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, fique com Deus, e até amanhã com o Rio Vox Esporte Clube, Rio Vox Esporte Clube Extra, tchau! Fazemos a melhor rádio, porque temos...